Yeah, é só chegar, Yeah. Deixe-me me apresentar pra quem não me conhece. DJ Alpiste na rima do gospel rap. A festa começou, então fica à vontade. Tá chegando a alegria da cidade. Cola comigo que você vai ficar legal. Eu tenho tudo pra você ficar na moral. Enquanto houver um beat, minha rima não acaba. Eu faço meu papel direito, não deixo falha. Pros manos se ligar, parar de reclamar. Ouvir o meu recado e poder recomeçar. Pra que continuar se você pode mudar? Me passa o microfone que eu vou improvisar. Confiando sempre no leão da tribo de Judá. Eu acredito que um dia ele vai voltar. Eu tô firmão esperando ele me buscar. É desse jeito que a gente vai ficar. É só chegar, É desse jeito que a gente vai ficar. É só chegar, É desse jeito que a gente vai ficar. É só chegar, É desse jeito que a gente vai ficar. É só chegar, É desse jeito que a gente vai ficar. Na mão o microfone, na boca o poder da rima. Enquanto eu canto você joga a mão pra cima. Tá tudo certo então, entra no clima. O gospel rap tem o vírus que contamina. Não é doença, mas levanta sua autoestima. Só uma dose já aumenta sua adrenalina. No nome do Deus vivo a gente se fortalece. Quem ouve sua voz um dia jamais esquece. Pra ser feliz é só acreditar no Salvador e aceitar a Jesus Cristo como Senhor. Você vai receber também o seu amor. E depois disso, só ele receberá de ti o louvor. Viu como tá fácil, só depende de você. Então me diz aí o que você vai fazer. Pode vir se você quiser, é só chegar. Porque é desse jeito que a gente vai ficar. É só chegar, É desse jeito que a gente vai ficar. É só chegar, É desse jeito que a gente vai ficar. É só chegar, É desse jeito que a gente vai ficar. É só chegar, É desse jeito que a gente vai ficar. Deixa os paga-pau falar que não pega nada. Eu já tô acostumado com essas paradas. Meu rap contagia, isso incomoda. Então deixa falar que eu não ligo e nem dou bola. Na minha vida cuido eu, cuide da sua. Já que eu não posso parar, então a rima continua. Aumenta o som e se liga na levada. Não é por nada, mas o inimigo não me abala. Permaneço forte e resisto na batalha. Tenho fé em Deus, sei que ele nunca falha. Jesus está voltando, não dá pra ficar de fora. Pra onde você vai quando chegar a hora? Sua palavra não me deixa vacilar. É só olhar pra mim que você vai se ligar. E se você gostou, demorou, pode chegar. É desse jeito que a gente vai ficar. É só chegar, É desse jeito que a gente vai ficar. É só chegar, É desse jeito que a gente vai ficar. É só chegar, Você quiser mudar, é desse jeito que a gente vai ficar. É só colar. É desse jeito que a gente vai ficar. É só chegar, É desse jeito que a gente vai ficar. É só chegar, É desse jeito que a gente vai ficar. É só chegar, É desse jeito que a gente vai ficar. É só chegar, É desse jeito que a gente vai ficar. É só chegar, É só chegar.